pra todo mundo que tiver no topo. Ei, N-E. Mais velhos dizem, a molecada de hoje em dia não presta. Não quer saber de nada, só quer saber de festa. Procurei uma resposta quase que o dia inteiro. Tem dia do namorado, porque o resto é do solteiro. E eu tô enlouquecendo, junto com todo mundo que não tá percebendo, a filha cresce. E o pai fica de lamento, se ela vai pro baile funk, não assiste mais desenho, fico louco. Uns dizem que eu não tô certo, outros me apoiam porque o mundo é dos espertos. Procurei um doutor pra ver se cura essa loucura. Ele disse, felizmente, o que cê tem não tem mais cura. Aceitou uma mistura, me deixou pior ainda. Qualquer mina que passava, eu falava que era linda. Falou pra eu nunca mais pedir socorro. Relaxa que de louco todo mundo tem um pouco. Então tá tudo bom se você curte esse som. Que de louco todo mundo tem um pouco. Bota a mão pra cima se você tiver vontade. Porque de louco todo mundo tem um pouco. Ei, nego né. Porque de louco todo mundo tem um pouco. Ei. Porque de louco todo mundo tem um pouco. Doutor, sim, cê não engana ninguém. Olha o estado dessa festa, o maluco é barman. Se o pai vai viajar, olha a festa da mina. Mas normal pra pelado, jogado na piscina. Eu passava, geral me perguntava assim. Mas nossa, esse neguinho é sempre louco assim. Rola do sul do Timaya, o som tava no talo. Nordino que passou falou que povo abestado. Falou que a festa era a maior furada. Um dia de zoeira pra um dia de ressaca faz sentido. Mas não que eu tenha desistido, porque de louco eu também tenho um pouco disso. Vê a vontade, vai, bota a mão pra cima. Porque de louco todo mundo tem um pouco. Chega junto comigo e vai escutar essa rima. Porque de louco todo mundo tem um pouco. Nego neta junto no estilo vagabundo. Porque de louco todo mundo tem um pouco. Tamo junto, moleque. Porque de louco todo mundo tem um pouco. Dei sorte, ela tinha 26 de idade. Quando eu falei 18, ela falou, fala a verdade. Idade é só um número, mas não adianta falar. E se ela sabe demais, o que custa ela ensinar? No tempo do ginásio, as melhores da sala passavam moleque mais velho, catava e não reclamava, não pega nada. Loucura a gente entende, ainda mais trocando ideia com gente igual a gente. Eu sei que tem muito louco que nem eu, quer curtir zoar, justamente que nem eu. Entendeu? Aqui ninguém é inimigo do outro, porque de louco? Junto agora e coloca a mão pra cima. Porque de louco todo mundo tem um pouco. Quem tiver a vontade vem escutar agora a rima. Porque de louco todo mundo tem um pouco. Nego neta junto no estilo vagabundo. Porque de louco todo mundo tem um pouco. Tamo junto. Porque de louco todo mundo tem um pouco. Ah, moleque. Ei. Porque de louco todo mundo tem um pouco. Porque de louco todo mundo tem um pouco. N-E-G-O-N-E. Porque de louco todo mundo. Porque de louco todo mundo tem um pouco. Uau.